Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículos 17 até o verso 48. Isso, Mateus capítulo 5, versos 17 até o verso 48. Então nós vamos lendo versículo a versículo e vamos comentando acerca da palavra. O tema do que eu vou tratar hoje é Jesus e a lei. A gente poderia também dar um outro título a essa ministração, chamando-a de A Lei de Jesus. Pode ser uma outra forma de a gente dar a essa palavra um título. Então começa assim o texto. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, a primeira coisa que Jesus fala aqui é sobre duas coisas. Fala sobre lei e fala sobre profecia. Essas duas coisas, ele está dizendo que ele não veio abolir essas duas coisas. Então, há dois propósitos aqui nessas duas palavras. O propósito da lei é um. Qual é o propósito da lei? Vocês que já estão me ouvindo há um bom tempo, quando se trata da lei, qual é o propósito da lei? O que a lei aponta para mim e para você? A lei serve de tutor, de tutora até a Cristo. Certo, ela serviu de tutora até Jesus. Mas a lei ela tem um propósito maior. Lá em Romanos 11, 32, diz assim, pois Deus colocou todos sob, ou seja, debaixo da desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ou seja, a lei foi dada por Deus para que todo homem fosse condenável diante dele. A lei aponta o meu e o teu pecado e a lei nos torna reprováveis diante de Deus. Vamos avançando no texto para que depois a gente possa compreender um pouco mais a respeito disso. E então entra o propósito da profecia. O propósito da profecia é apontar a solução para essa tragédia que a lei traz para a minha vida e para a tua vida. Uma vez que a lei nos condena, a profecia ela aponta para uma outra coisa. Então, a lei nos coloca debaixo do pecado. A profecia vem e aponta a solução para isso, que é o quê? A vinda de Jesus. O sacrifício do Cordeiro. O que o Cordeiro faria na cruz é a solução para aquilo que a lei, então, tinha trazido sobre a humanidade. A condenação. Por isso que Jesus tem que vir debaixo da lei, cumprir toda a lei, morrer debaixo da condenação da lei, assumindo o nosso lugar, não uma condenação dele mesmo, mas uma condenação que era minha e tua. Ele leva sobre si, morre naquela cruz, quando ele ressuscita, então, o que ele traz é uma nova humanidade que já não faz mais parte, não está mais ligada a essa humanidade que nasce debaixo dessa condenação. Ok? Então, eu e você, quando nascemos, nascemos debaixo da lei. Condenados pela lei. A lei nos condena. A profecia anuncia a vinda do Messias que viria e restauraria todas as coisas que a lei havia condenado. A lei tinha condenado a todos nós. Jesus vem, assume o meu lugar e o teu lugar, morre naquela cruz, e quando ressuscita, daquela tumba, sai um Jesus ressurreto, e junto com ele, toda uma geração nova de filhos gerados a partir dele. Então, quando eu e você morremos em Cristo Jesus, lá na cruz, e nós ressuscitamos em Cristo Jesus, nós, então, não nascemos mais debaixo da lei. Quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, em outras palavras, você está, então, confessando que você está morto para a lei e está vivo para Deus mediante a ressurreição em Cristo Jesus. Em base, se resume nessas duas coisas. Condenação para aqueles que estão debaixo da lei, e salvação solucionada por meio da profecia, que havia de vir o Messias, que está sobre aqueles que foram gerados em Cristo Jesus, que somos eu e você. Amém? Amém? Isso, para mim, é, quando eu tive o conhecimento dessa realidade teológica, quando me foi apresentada essa realidade teológica, isso mudou a minha vida. Porque aí toda a minha vida não é mais regida por essa lei, mas é regida por essa graça. E vamos continuar. Lá em Atos 13, 39, diz assim, ó, e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então, enquanto a lei condena a todos, Jesus justifica a todos aqueles que nele creem. Amém. Ponto. Versículo 18. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Amém? Então a lei, ela vai permanecer até a vinda dele, fazendo aquilo que ela realmente foi feita para fazer, que é condenar a humanidade, colocar toda a humanidade debaixo da condenação. Então, quando Jesus vier e levar os seus para habitarem para sempre com ele, quem que subirá com ele? Aqueles que estão debaixo da graça. Aqueles que já nasceram numa outra realidade de vida, que são aqueles que foram renascidos em Cristo Jesus, que são parte de uma nova criação, que somos eu e você. Aqueles que permanecem debaixo da condenação, da lei, serão condenados por causa disso. Porque então o Messias virá, não somente para salvar a humanidade, em definitivo, mas para condenar todos aqueles que estão condenados pela lei. Por isso que é importante a gente pegar e pregar o evangelho para as pessoas, porque as pessoas precisam sair debaixo dessa condenação e caminharem na direção da graça em Cristo Jesus, para serem realmente daí salvas dessa condição. Lá em Romanos 7, 7, Paulo ele fala assim acerca da lei. Ele fala assim, que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Portanto, a lei foi dada justamente para que todos nós tivéssemos a consciência da nossa condição como pecadores que somos. Todos nós. Hoje se tem uma grande discussão acerca disso, né? O quanto a Bíblia deve reger, deve dizer acerca do comportamento da sociedade. Em miúdos, não importa o que a sociedade diz ou não diz acerca da Bíblia Sagrada, ela vai ser condenada pela Bíblia Sagrada. Não importa se as pessoas lá fora vivem num estado laico ou não, elas serão condenadas pela lei de Deus. Porque essa lei ela é universal. Essa lei ela não pergunta, ela não dá o arbítrio para as pessoas de discordarem dela e não terem, portanto, a condenação que ela traz. Independente se eu acho que a lei é real ou não, é válida ou não, para Deus ela é e acabou. Então Deus irá condenar a humanidade baseado na lei. A lei diz, não terás outros deuses, amarás o teu próximo, não furtarás. E por aí vai. E a lei continua dizendo coisas para mim e para você ali que nos condena, que coloca todos nós debaixo do pecado. A diferença é, quem está debaixo da lei e permanece debaixo da lei até a vinda de Jesus e será condenado por essa lei, e aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não estão mais debaixo da lei, porque já morreram, já foram condenados na cruz em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos ter essa consciência de que nós fomos condenados. Essa condenação que virá sobre o mundo um dia também estava sobre nós. A diferença é que Cristo assumiu toda essa condenação naquela cruz, naquele dia. Portanto, ele assumiu a minha condenação, morre no meu lugar, eu, portanto, morro juntamente com ele. Por isso que, quando ele voltar, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. A Aleluia. Por isso que eu e você somos livres. Por isso que eu e você podemos andar nas ruas com pessoas de fato livres da lei. Não mais debaixo dessa condenação que um dia virá. Que quando esse céu se abrir, meus queridos, independente se as pessoas acreditam ou não acreditam na Bíblia Sagrada, independente se as pessoas acreditam ou não em Deus, se as pessoas relativizam ou não as Escrituras, todos aqueles que não estão em Cristo Jesus serão condenados por essa Escritura. Amém? Então, permaneça aonde você está, morto em Cristo Jesus e ressurreto em Cristo Jesus, para que você não permaneça debaixo da lei que o condena à condenação eterna. No versículo 19, Jesus ele continua dizendo assim: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas a todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Parece que Jesus está propondo uma coisa meio contraditória aqui. Porque quem que obedece à lei? Ninguém. Daí ele fala assim: olha, se você ensinar alguém a desobedecer esses mandamentos, isso tem uma implicação. Se você ensinar e praticar esses mandamentos, isso tem uma outra implicação. Só que tem um problema em tudo isso. É aquilo que Paulo também fala. O problema é esse. Lá em Romanos 7, ainda, a partir do versículo 14, Paulo lhe diz assim: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Então, a lei ela é espiritual. Eu, contudo, não sou. Pois fui vendido como escravo ao pecado, Paulo está dizendo. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Então, a lei ela diz: não faça, não faça, não faça, não faça. E eu não quero fazer. Mas quando me vejo, estou fazendo. Não somente eu, toda a humanidade vive nessa realidade de querer fazer uma coisa e fazer o contrário dela. Em algum ponto, em algum momento, na minha e na tua vida, algumas coisas nós temos um domínio próprio e outras não. E às vezes, há momentos, e naquilo que você tem domínio próprio, você pode perder o domínio próprio nesse momento. Daí ele continua no versículo 17, ele fala assim: neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E aí que está todo o problema do porquê o homem é incapaz de obedecer à lei. Por causa do pecado. Porque ela foi criada justamente para apontar aquilo que nos torna incapaz de obedecê-la. O pecado em cada um de nós. Nós somos incapazes de obedecer à lei por causa desse pecado que habita em cada um de nós. Que nos condena, que nos leva a fazer coisas que a gente não quer fazer, mas quando vê, está fazendo. Existiu algum ser humano na face da terra que nunca pecou? Não. Só um. Somente um. Uma vez, numa discussão com um amigo meu, que faz parte do gnosticismo, ele começou a abordar a questão de que Jesus era como qualquer outro. Eu falei assim: mas espera aí, você está me querendo dizer para mim que Buda não teve pecado? Eu falei: teve. Eu falei: então Jesus não é a mesma coisa? Não, claro que é. Eu falei: não, mas você está querendo dizer para mim que Jesus pecou? Aí ele se segurou assim. Teve que morder a língua umas 40 vezes. Eu falei: aí que está a questão. O único humano reconhecido como humano que jamais pecou, errou em algum momento na sua vida, foi a pessoa de Jesus Cristo. E mais ninguém. Por isso ele foi o único capaz de assumir a minha e a tua condenação. Porque somente ele era esse Cordeiro perfeito, santo. Ele era o único capaz porque ele era santo. Esses dias eu publiquei uma esse dia, não, já faz um tempinho, eu publiquei um artigo falando sobre a questão da existência de Adão. Que eu tenho lido muita coisa assim de crentes que têm afirmado que Adão não existiu, que Adão foi só uma alegoria, alguma coisa nesse sentido. E eu falei que, se Adão não existiu, toda a doutrina do pecado a qual eu e você acreditamos deixa de existir. Porque de onde se origina o pecado se Adão não existiu? De onde vem o pecado? E aí, quando a gente entra lá nas discussões da genealogia acerca de Jesus, eu acho interessante quando a genealogia, se eu não me engano, é de Lucas, que fala sobre a genealogia da humanidade de Jesus, começa lá, desde Jesus, lá em José, daí vem, até chegar onde? Em Adão. Ponto. No Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, não há a menor hipótese, não há o menor lado para se supor que Adão não existiu de fato como um personagem histórico, que fez parte realmente da existência humana, que ele foi algum tipo de ser fictício. E aí é interessante que eu tenho encontrado pessoas que acreditam, por exemplo, que Thor existe e não acreditam que Adão existiu. O mesmo cara que questiona a existência de Adão acredita que Thor existe. Loki eu sei que existe, porque tem um monte de Loki que eu conheço por aí, né? O cara acredita mesmo nessas coisas. E tem dificuldade em acreditar numa coisa que é racional. Porque a humanidade está aí. Alguém gerou isso. Alguém gerou. Certo? Alguém gerou. Se nós pudéssemos pegar a nossa genealogia e voltar ela no passado, em 21 séculos, mais, vai dar uns. São mais ou menos uns 10 mil anos atrás, se nós pudéssemos voltar, que é mais ou menos quando começam as primeiras civilizações, né, até onde isso encaminharia? Até onde isso encaminharia? Eu gostaria que todo mundo pudesse ter uma biblioteca como eu tenho em casa. Ler as coisas que eu leio acerca daquilo que a ciência fala. Não essa ciência materialista e reducionista que exclui qualquer probabilidade de Deus, não é nem contada como evidência, mas outros livros que estão livres desse preconceito que realmente apontam para a existência de Deus, que apontam realmente as coisas que a Bíblia diz como verdadeiras, factuais, como realmente comprovadas historicamente pela arqueologia e outros mais. Está aí. Continuando. Então, Paulo ele fala assim, versículo 19, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem, eu que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Amém. Então, Paulo, ele propõe que a solução para essa questão que Jesus está apresentando é muito simples. Que essa lei condena a minha carne, que é pecaminosa. Mas em Cristo Jesus, e por causa de Cristo, eu estou liberto dessa lei, e então eu posso vivenciar a realidade dessa lei, não mais como um escravo da lei, mas agora como alguém livre e debaixo da graça. Então, o cristão peca, o cristão erra, falha. Mas a forma como ele é julgado já não é mais segundo a lei, mas é segundo a graça. Amém? Isso faz toda a diferença. Porque a lei é de condenação, a graça não. A graça trata a questão do pecado em mim e em você de outra forma. É outra forma como ela trabalha em mim e em você. A lei diz, então, e ela se demonstra na minha vida por essas questões de praticidade que muitas vezes acontece comigo e com você. Aquele mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu quero fazer, eu não faço. E aí a graça estabelece que o meu espírito já está salvo, ponto. E as coisas que acontecem no meu dia a dia jamais terão o poder de me separar daquilo que Cristo já fez por mim na cruz. Amém. Ponto. Toda a dívida da lei não tem mais nada a ver comigo e com você. Nós estamos absolvidos dela e agora caminhamos pela graça. No versículo 20, Jesus ele diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Aí Jesus complica um pouco mais, porque além de ele falar dessa questão da lei, Jesus olha para aquilo ali e fala assim: gente, vocês estão preocupados com a lei? A lei é o menor dos problemas para vocês. Porque ele agora começa a trazer uma coisa muito pior do que a lei. Porque a lei é o básico do básico. É tipo aquelas perguntinhas que eu mandei para vocês lá, para muitos de vocês, né? Aquilo ali é chulé. Aquilo ali é o básico do básico do básico para a vida cristã, para viver em harmonia. Aquilo ali é o básico. Aí Jesus ele começa. Então agora o bicho pegou. Pois não se trata apenas de cumprir a lei, é de ir além dela. Jesus não somente estabelece a questão da lei, mas ele vai além, ele ultrapassa a lei. E ele fala assim que para os discípulos dele, a vida cristã não se resume, então, em observar a lei, mas em algo muito superior a isso. Jesus está pondo em xeque as coisas óbvias da lei como decisivas para alguém ser justo baseado somente nela. E ele, então, começa a complicar toda a simplicidade, entre aspas, da lei. Então ele começa lá. Acompanhe-me. Primeiro, quanto a essa questão do não matarás, que a lei dizia, que era simples. Se você nunca matasse alguém na sua vida, pronto, você nunca havia afligido esse pecado, esse ponto da lei. Era simples isso. Eu nunca matei ninguém, portanto, diante desse ponto da lei, eu estou justificado diante de Deus. Aí Jesus vem e complica ainda mais a coisa, porque ele diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Ou seja, agora não é somente uma questão de matar pessoas que Jesus está estabelecendo. Mas o simples ato de eu xingar uma pessoa, de eu falar mal de uma pessoa, de eu não conseguir construir pontes de relacionamento com pessoas, eu já estou negligenciando a lei. Eu já estou sendo contrário à lei. É o que Jesus está estabelecendo. Então, a ética cristã está muito acima de qualquer coisa que se fundamente apenas em mandamentos. Jesus ele pega o espírito por trás de cada um desses mandamentos e torna ele, então, uma coisa muito mais grandiosa. E que exige muito mais ainda do cristão. Então, o cristão ele não está debaixo dessa lei reducionista que resume as coisas a isso apenas. Jesus não. Ele olha para aquilo ali, não, isso é pouco para aqueles que são meus seguidores. É pouco não matar pessoas. Eu não quero que somente que eles não matem pessoas, mas eu quero que eles também não falem mal das pessoas. Eu quero também que eles cuidem um dos outros. Essa é a ética cristã. E pare para pensar, Jesus coloca isso no mesmo ponto do não matarás. Ele não trata isso em um outro ponto. Ele coloca tudo dentro do mesmo posto, dentro do mesmo ponto ali. Matar e falar mal de pessoas, xingar pessoas, é a mesma coisa diante dele. Daí ele vai trabalhar a questão do adultério ali, que ele coloca assim, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E havia um problema relacionado a essa questão do adultério naqueles tempos. Qual era? Quem adulterasse, acontecia o que em Israel? Se uma pessoa era pega no ato de adultério, apedrejada até a morte. Certo? Então Jesus falou assim, tudo bem, se você nunca pular a cerca, né, ou se pular e ninguém nunca descobrir, não tem problema nenhum diante da lei. Daí ele vem e trata coisas que não são coisas visíveis, que são coisas que os outros não podem nunca descobrirem. Porque um adultério você pode pegar alguém no flagra, descobrir por meios, formas. Mas como você descobre o que o outro está pensando? Alguém tem o poder de ler mentes aí? Eu ainda não. Tenho orado, buscado assim, sabe? O poder da revelação do pecado alheio. Se bem que não precisa nem... Né, hoje, Facebook, todo mundo já expõe tudo lá, né? Coisa mais fácil que tem hoje em dia é ser pastor. É só você entrar no Facebook todo mundo para descobrir. Está lá, todo mundo se expõe, xinga todo mundo, briga com todo mundo, expõe sua posição teológica, seus posicionamentos políticos, seu liberalismo, todo mundo vai lá e põe. Não precisa mais. Nem... Por isso que eu estou cada vez me tornando mais sensacionista, né? Acreditando que alguns dons realmente ficaram lá para trás porque não tinha internet na época. Alguns dons para esse momento contemporâneo realmente não precisa nem existir. Só você ir para a internet lá e todos os dias você vê as pessoas estampando o seu pecado ali. Nem todos, né? Daí entra essa questão. Como que se policia a mente humana diante disso? Quando um homem olha para uma mulher, a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo as palavras dele, que esse homem, se ele olhar para ela e no seu coração ele desejá-la, ele já cometeu o ato de adultério. Então Jesus olha para a lei e fala assim, ah, essa lei é fichinha. É porque o cara pode criar todo o rito, né, de sacanagem na cabeça dele o quanto ele quiser. Que ninguém vai descobrir isso. Ele pode trabalhar a sua imaginação de maneiras, né, infinitas. Mas aqui Jesus está dizendo que, olha, o não ato em si, mas apenas o pensar nessas coisas, já é pecado. Então a ética de Jesus é estabelecida de maneira... Então, olha, pense comigo. O que nós temos hoje? Uma geração que quer descer a ética. Jesus, ele elevou a ética judaica. A ética cristã, ela é acima da ética judaica. E não abaixo. A gente não olha para a Bíblia e reduz essa ética. E diminui essa ética. E tenta fazê-la ser cada vez menor. É o contrário. As escrituras, ela pega uma coisa que era visível, básica, Jesus pega e torna isso uma ética muito mais superior agora. E exige de mim e de você essa ética. Com uma única diferença. Que isso só é possível vivenciar mediante a ação do Espírito Santo na minha e na tua vida. Ou seja, em outras palavras, um questionário ou um monte de regras não é a questão. A questão é que isso nos lança numa outra direção, que é uma vida de busca na presença de Deus. Que é o único que é capaz de produzir em mim essa ética elevada na prática. É ele. Como ele vivenciou essa lei boba, pequena, e vivenciou uma lei muito mais elevada, porque eu tenho certeza absoluta que Jesus nunca olhou para uma mulher com os olhos de desejo, mesmo ele sendo homem. Ele nunca olhou para uma mulher com esses olhos. Ele nunca odiou pessoas. Ele nunca falou mal de pessoas. Eu vou pular todas essas questões aqui que falam sobre divórcio, porque eu não quero me deter nisso. Vamos a partir do versículo 33, que também é uma outra questão. Ele fala assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Eu acho tremendo essa passagem. Eu acho tremendo quando Jesus fala assim: você não tem o direito de jurar nem por você mesmo, porque você não é dono de si. Sou eu que determino o teu cabelo, se ele se torna branco ou não, se ele cai ou não. Ele é o soberano sobre todas as pequeninas e minúsculas coisas da existência da humanidade. Você não tem esse poder de decidir as coisas, de jurar pelo seu nome. Você não é o dono do seu corpo, como algumas têm dito por aí. Você não pode fazer o que você quiser. Faz poder, você pode, faça. Mas todas elas têm uma implicação. Eu gosto muito desse conceito de que, quando se trata de liberdade, a liberdade era delimitada para mim, e eu acho que é aí que a liberdade ela é uma prisão, quando ela está fora de Cristo Jesus, porque a liberdade ela propõe o seguinte: você é livre para fazer o que você quiser. Amém. Ponto. De fato, você é livre para fazer o que você quiser. Mas ninguém no universo está livre de tomar uma escolha e, portanto, livre de lidar com a consequência dessa escolha. Todos os seres humanos são livres para negarem Jesus com suas vidas, mas não são livres de terem que lidar com a consequência dessa escolha, que é o inferno. Amém? Eu sou livre para passar um sinal vermelho, mas eu não sou livre do risco de dar de cara com um biarticulado e me acertar no meio. Eu não sou livre disso. Eu sou livre para matar uma pessoa. Eu posso matar uma pessoa a qualquer momento, não posso? Qualquer um de vocês pode. Pode. A lei diz que não, mas e daí? A lei não é um tipo de corrente que te prende e te impede de matar uma pessoa. Poder matar nós podemos. Porém, uma vez que o fizermos, a lei fará o quê? Nos condenará. Vai para a cadeia. Bom, no Brasil isso não funciona mais, né? Não sei se isso tem alguma validade. Mas nós não estamos livres da consequência das nossas escolhas. Nós somos livres para escolher, mas não somos livres da consequência das nossas escolhas. Portanto, do fogo do inferno. Agora, aqui eu acho interessante nessa palavra de Jesus, porque eu acho uma coisa que eu tenho plantado na minha vida e plantado em casa, na vida do meu filho, é essa questão do nunca mentir. Do sempre falar a verdade. Seja qual for a verdade, falar a verdade. Aquela coisa de olhar no olho e falar assim: filho, é isso, e ponto. Nunca precisei falar para ele: não, pai, jura por Deus. Pai, jura pelo meu cabelo. Juro pelo céu, juro por Jerusalém. Nunca precisou fazer isso. Por quê? Porque as escrituras não me permitem fazer isso. A ética de Jesus, para mim e para você, estabelece que eu e você temos que ser pessoas de palavra. E a minha e a tua palavra tem que ser verdadeira em qualquer momento. E temos que arcar com essa verdade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sou tentado o tempo todo a ir lá para as redes sociais e falar coisas que agradam as pessoas. Aí quando eu tento negociar essas coisas, o Espírito Santo fala assim: ô! Você não foi chamado para falar palavras agradáveis para as pessoas. Isso aí deixa com o diabo. Ele já está fazendo isso. A ética cristã é uma ética que nos desafia a viver além, muito além de qualquer tipo de ética social que existe por aí. Muito além. O mundo diz uma coisa, mas a ética de Jesus diz outra. A ética de Jesus diz outra. Quando eu falar para vocês uma coisa e eu falar que aquilo é verdade na minha vida, você pode apostar que aquilo é verdade. É verdade. Porque eu não vou mentir. Eu tenho plantado isso na vida do meu filho. E ele também tem sido assim. Então eu pergunto assim para ele, assim, filho, você fez isso? Não. Se ele falou isso, meu querido, é não. Eu vou dar a minha vida por ele. Porque nós não mentimos um para o outro. É um pacto. É um pacto que existe comigo, com ele, comigo, com Kátia, com ele. É isso. Nossa casa, se a nossa palavra se perder para na mentira, não tem muita coisa de valor em mim e em você. O que nós temos de mais valoroso na vida é a nossa palavra. É quando nós dizemos que sim é sim, não é não. E ponto. Agora, que horrível é quando alguma pessoa diz que é e todo mundo desconfia que não é. Porque mente tanto. O marido mente tanto para a esposa que quando ele fala a verdade, ela não acredita. E ele fica bravo. Ele fica bravo. Aconteceu uma situação, tempos atrás, de um amigo que tinha perdido a mãe dele. A mãe dele faleceu. E eu não acreditei. Eu simplesmente não acreditei que a mãe dele tinha morrido. Eu duvidei. Falei, não, cara. De fato, ela tinha falecido, tá, gente? Mas eu, na primeira mão, eu não acreditei. Sabe por que eu não acreditei? Porque ele já tinha matado a mãe dele há uns 3 anos atrás. A mãe dele já tinha morrido há 3 anos atrás. Daí um dia eu liguei para ele e uma outra pessoa atendeu. Eu falei assim, olha, eu queria falar com fulano. Não, fulano não está. Falei, pois é, eu fiquei sabendo aí que a mãe dele faleceu. Hã? Não, não faleceu, não. Então é assim. Quando uma pessoa está habituada a mentir, quando ela fala a verdade, a gente não acredita. Por mais que seja a verdade. É horrível isso. Quando eu e você perdemos a nossa palavra, ela não tem mais o peso da verdade, isso é horrível. Acho que por isso que eu não sirvo para ser político. Então seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E olha o que Jesus fala. O que passar disso vem do maligno. Vem do diabo, literalmente. Vem do diabo. Versículo 38, em diante, Jesus fala assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aí agora Jesus vai nadar contra a lei. Porque ele vai colocar assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Então era assim, quando alguém matava, a família tinha o direito legal de matar a pessoa. Era olho por olho e dente por dente. A expressão significa literalmente isso. Aquilo que você fez, o dano que você cometeu, a família tem o direito legal de fazer o mesmo dano contra você. Era essa a definição de lei. Mas ele fala assim, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém te dar um tapa na cara, na face direita, ao invés de você dar outro tapa na cara, você oferece o outro lado da cara. Aí o bicho pega, né? Talvez o máximo que a gente consiga fazer, dar a outra cara, é diante de um cara que está com uma arma na mão, ele te dá uma bolacha e fala assim, se você revidar, te dou um tiro. Daí você é obrigado a dar a outra face. E chamar isso de cristianismo, né? Olha, eu dei a outra face para o cara. Mas na ética de Jesus, isso se dá no dia a dia, a qualquer momento. E é isso a gente pode estender nos relacionamentos, por exemplo, marido e mulher. Que às vezes não é uma questão de agressão física, isso daí é uma questão que nem se cogita no nosso meio, né? Eu espero. Isso é uma coisa que não precisa nem ser falado. Nem ser falado. Eu espero jamais chegar aos meus ouvidos que algum marido aqui encostou na esposa. Bateu na esposa. Os maridos apanhando a esposa, eu sei que já tem bastante aí, mas isso aí faz parte da vida, irmãos. Isso aí é... Amém. Né? Eu lembro que, às vezes, quando a gente tinha uns atritos em casa, a Kátia dava umas porradas em mim lá e eu ficava rindo dela. Ela me espancando e eu rindo, né? Nossa, que força! Chorava, magoado com o soco dela. Ela está aí? Oi, maior. Até perdi o que eu ia falar aqui agora. É hoje que eu vou apanhar mais um pouquinho. Então, às vezes, se ferir a face, você dar a outro, implica nisso. Né? Que, às vezes, eu vou resolver problemas de casais e... Cara, difícil às vezes, cara. Sabe? Não tem um que chega a um ponto de que fala assim, não, tudo bem. Eu vou dar a outra face. Porque dar a outra face significa isso. Você está sendo violentado por uma situação em que você está numa condição de inocente e ainda você se vê na obrigação cristã de dar a outra face para a pessoa. E como se aplica isso na realidade como família? Como marido e como esposa, como pai diante do filho, como filho diante do pai, como que resolve essas questões dentro de casa? Porque tem um momento dentro do relacionamento, do casamento, principalmente, que alguém tem que ceder. Alguém tem que voltar atrás. Alguém tem que dar a outra face. Alguém tem que falar assim, não. Ser cristão. Alguém tem que ser crente dentro de casa, tem hora. Alguém, uma hora, tem que pegar e parar, quebrar esse vício do olho por olho e dente por dente. Ah, você fez isso? Fiz. Então, beleza, 30 dias, vou dormir de calça jeans. Estão rindo, mas eu sei o que é isso. Não na minha vida, mas já tive que lidar com algumas situações parecidas com essa. E ele fala assim, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Poxa, Jesus complica a vida da gente, né? Complica. Era tão simples a lei... A lei era simples. Olho por olho, dente por dente, meu querido. Fez, a gente paga. Se o vizinho fuma na janela, eu ligo uma chaminé na janela dele. Dou um jeito de pegar o encanamento do esgoto e fazer cair dentro da casa dele. Porque assim, é olho por olho e dente por dente. Se você faz, eu faço igual. Aí vem Jesus, não. Não. Quando alguém te fizer um mal, você não bate, você não faz a mesma coisa, você não faz o mesmo mal. Versículos 43 a 48, para finalizar. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Forte isso, né? Porque judeu só amava judeu. Todos os gentios eram inimigos. Certo? Na lei haviam coisas ali que denotavam ainda mais isso, de não haver essas misturas étnicas. Aí Jesus propõe isso. Odeie os seus inimigos. Né? Mas ele vem e fala assim, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Ponto. Então Jesus, de novo, ele vai contrário à lei e estabelece uma ética muito mais superior à lei. Que agora, comigo e com você, antes era mais fácil. Alguém fala mal de mim, eu falo mal dele, acabou. Alguém me maltrata, eu maltrato ele. Tudo se resume de uma maneira simples. Olho por olho e dente por dente. Minha esposa faz alguma coisa que eu não gosto, eu faço 10 vezes pior. Se o marido faz, a esposa faz 10 vezes pior. É isso, faca na caveira. Não tem conversa. Daí vem Jesus e fala, não. Você tem que amar a tua esposa. Será que vocês me entendem? Tem que amá-la. E o mesmo para as esposas. Vocês têm que amar seus maridos. Com todos os problemas, dificuldades. Porque a condição em que Jesus está colocando aqui é inimigo. Ponto. Repita. Inimigo. Não sabe nem falar inimigo. Inimigo. Inimigo, está colocando. Inimigo. Se aos inimigos, aquele que a gente considera um inimigo, Jesus está colocando que a ética deve ser de que eu devo amar essas pessoas, quem dirá aqueles que não se encontram nessa definição de inimigo? E mesmo que se eu considero e dou a definição para aquele que está ao meu lado como meu inimigo, né, tem um filme antigo da Julia Roberts, que é Dormindo com o Inimigo, né? Isso, né? Dormindo com o Inimigo. Então é isso. Quem era o inimigo? O marido dela. O que o marido dela fazia? Espancava ela. Não estou dizendo que você tem que ficar casado com a pessoa que te espanca, não é isso. Um dos poucos motivos que eu valido o divórcio, um deles é esse. Eu acho que uma mulher que o marido pega e espanca, tem que, no outro dia, a primeira coisa é colocar ele na cadeia. Para eu nem ir visitá-lo, para começar. Primeira coisa que tem que fazer, Maria da Penha, é o seguinte. Botar na cadeia, primeira coisa. O bom dessa lei é isso. Primeira coisa é essa, colocar na cadeia. E a segunda coisa é realmente procurar um advogado. Porque um homem que bate numa mulher, gente, não presta. Esqueça. Certo? Procure outra coisa na vida. Compre um cachorro, um gato, um papagaio. Ou adota melhor. Então ele coloca essa questão, então, e a outra coisa que ele coloca, ele fala assim, orem por aqueles que os perseguem. Eu já vi isso acontecer muito na parte prática mesmo disso daqui, de pessoas que tinham dificuldades com outras pessoas e a gente, ou discipuladores, desafiavam essas pessoas a orarem, então, por essas pessoas. Eu tive uma experiência no tempo da igreja presbiteriana com um presbítero lá que era meio casca-grossa. O cara era um dos fundadores da igreja, então chegou aquele punkzinho lá querendo anarquizar tudo lá, né, querendo bagunçar o coreto, e nós tivemos vários conflitos de cultura, de tradição, de coisas que ele entendia que eu não podia ser daquela forma, e a gente teve vários conflitos. E uma das coisas que eu aprendi era isso, em discipulado, que eu tinha que orar por ele. Mesmo com os dentes rangendo, tinha que orar pela vida dele. E não foram poucas as vezes em que eu estava no culto, e eu chegava no culto, ia cumprimentá-lo, e ele não olhava na minha cara. Só que tinha um problema, que eu tinha um culto para prestar a Deus. E tinha um irmão que tinha uma coisa contra mim, e eu precisava resolver aquilo. E aí, como é que eu ia oferecer o meu culto a Deus se o cara ali não quer olhar na minha cara. E aquilo me roubava a paz. Daí eu ia orar. Sentava naqueles banquinhos de madeira, né? Duro. E orava. E o Espírito Santo falava assim: vai lá e peça perdão para ele. Não vou. Manda outro. Vai lá e peça perdão para ele. E aquilo começava a inquietar o meu coração de tal maneira que eu não conseguia mais ficar ali. E eu tinha que levantar e ir até essa pessoa. Ia até ele, então, e chegava: ô, irmão, tudo na paz? Belezinha? Então, eu vi que você não me olhou na cara ali, eu fui te cumprimentar. Aconteceu alguma coisa? Te fiz alguma coisa? Aí ele descarregava em mim toda a frustração dele com relação ao meu comportamento como pessoa. Que uma coisa é você reprovar o comportamento, né? O duro é quando você reprova a pessoa antes do comportamento, né? Então, ele comigo não era nem meu comportamento, era eu mesmo que era o problema para ele. E aí eu ouvi aquele monte de coisa que eu não concordava com nada, aquele monte de abobrinha que ele dizia na minha cara, e ainda assim eu tinha que pedir perdão para ele. Eu falei: não, então me perdoe, eu queria pedir perdão para você, mas a gente não pode ficar dessa forma. Eu queria pedir perdão para você. Ele falava: ah, beleza. Aí tinha que sair com o rabinho no meio das pernas. Aí no outro domingo, estava lá eu de novo, e ele de novo com a cara virada para mim. Daí eu ia orar de novo, e o Espírito Santo de novo. E aí eu tinha que ir eu de novo. Irmão, fiz uma coisa com você. Ah, irmãozinho, blá, blá, blá, blá. Então tá, Deus perdoe, perdoe. Blá, pum, vai lá, pum, vai. No outro domingo, vai lá, blá, pum, mesma coisa. Novela mexicana. E o que eu acho interessante nesse texto, no versículo 45, é quando Jesus estabelece para mim e para você que esse meu comportamento e esse teu comportamento é que estabelece uma coisa: a nossa filiação. Aleluia. Olha o que o texto diz: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Então, quando eu e você somos pessoas que amam os inimigos, que oram por aqueles que nos maltratam e nos perseguem, quando a gente quebra esses ciclos do mal na nossa vida, quando a gente oferece a nossa face, quando a gente não propõe a vingança, quando a gente não paga o mal com o mal, quando a gente não vive um relacionamento de olho por olho e dente por dente, Jesus está estabelecendo, então, que esse meu comportamento é que me define de fato, que eu sou filho dele, filho do Pai que está nos céus. E olha por que que nós devemos ser assim. Porque Deus é assim. Daí Jesus estabelece, e ele diz assim: porque ele faz raiar o seu sol. O sol não é nosso, é dele. O sol é de Deus, não é do universo, não é de ninguém. E a Bíblia fala que um dia ele vai destruir tudo isso, porque é dele. A natureza não é um ente que chama para si autoridade sobre o sol. Quem chama a autoridade e diz que é dono do sol é Deus. E Jesus, ele fala: porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, ou seja, poderia existir, assim, hoje, no mundo, um raiar do sol somente sobre os santos e sobre aqueles que não têm Jesus, umas trevas, né, o tempo todo. Já viu aqueles desenhos que o cara anda na rua, assim, aquela nuvem de chuva em cima do cara, assim, só em cima dele que chove? A gente tinha um cara aqui na igreja que era assim. O cara comprou uma moto uma vez, a moto dele furou o pneu todo dia, quase. Ele vendeu a moto, nunca mais furou o pneu da moto. Vai dizer que não era. É um exemplo clássico disso, né? Então ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Então a forma como Deus governa e ele concede a graça dele para com o universo é dessa forma. O sol é para todo mundo, a chuva é para todo mundo, a vida é para todo mundo, tá Todos os recursos do mundo estão aí, é para todo mundo, não é somente para a igreja. Então, quando está aí no mundo, Deus ele age assim, com essa misericórdia para com todos e para com todo mundo, e ele então me chama, e chama a você, para vivenciar essa realidade da graça dele que está sobre tudo e sobre todos. Onde Deus não fica trabalhando assim, fazendo essa separaçãozinha de dar o sol somente para alguns e a chuva somente para alguns. E aí ele estabelece aquilo então que é superior à lei. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu acho interessante esse negócio, né, de saudar aos seus irmãos, né? Eu acho interessante que eu já vivenciei isso aqui dentro como igreja, de gente que não cumprimenta outras pessoas. E nós estamos falando de irmãos. Pô, se o irmão em Cristo ele não cumprimenta, imagina o inimigo. Com certeza atropela se passar na frente dele. Se nós, como igreja, como a congregação dos santos, nós não somos capazes de nos amar, de nos suportar, de nos perdoar, de dar a face um para o outro, como que a gente vai fazer isso lá fora? Como que a gente vai fazer isso dentro de casa? Então, a ética de Jesus, ela é superior. E bem-vindo a esse mundo, a esse universo, da lei de Jesus. Por isso que eu disse no começo, essa ministração, ela pode ser chamada tanto de Jesus e a lei, quanto a lei de Jesus. Porque a lei de Jesus, que foi dada para mim e para você, é muito superior à lei que foi dada para Moisés. Mas a grande diferença é que aquela lei de Moisés nos condenava. A lei dada por Jesus é um desafio. Aleluia. É um desafio que parte da minha e da tua escolha. Aquela lei ali não tem escolha. Ninguém é capaz de obedecer aquilo ali, de estabelecer, ah, eu quero viver a lei. Não vive. Paulo falou que se eu e você, em algum desses pontos, nós errarmos, nós somos condenados por toda a lei. Então não adianta observar 9 e desobedecer 1. Se nós observarmos 9 leis durante toda a nossa vida e no último suspiro da sua vida, você pisar em um desses pontos, você se tornou condenado por toda a lei. Por toda a lei. E a diferença é que aqueles que estão aqui, que já não vivem mais debaixo dessa lei, mas vivem debaixo da ética de cristã, que é a ética que Jesus nos deixou, vivem uma vida de desafio. Aleluia. Quando a lei diz, pague o mal com o mal, a ética de Jesus nos desafia. Não, filho, dê a outra face. Quando você quiser chutar o pau da barraca, dizer um basta para isso, Jesus vem e me desafia, desafia você. Vá em frente, perdoe, continue, dê a outra face. Essa é a ética cristã. O desafio para mim e para você todos os dias, que só pode ser vivenciado mediante um relacionamento íntimo com a pessoa de Jesus Cristo e uma vida diária de busca em oração para que o caráter de Cristo seja impresso na minha e na tua vida. Senão não é possível. Senão não é possível. Feche seus olhos. Senhor Jesus, certa vez o teu filho, C.S. Lewis, disse que se nós quiséssemos uma religião agradável, o cristianismo certamente não seria essa religião. Certamente, Deus, quando a gente olha para a tua palavra, ela não é agradável para a nossa carne. Ela não é agradável, Deus, principalmente quando ela diz respeito a nós mesmos. Quando nós somos desafiados, Senhor, a viver a realidade diária que nós temos vivido, Senhor. Todos os dias nós nos deparamos com situações, lutas, conflitos com pessoas, às vezes dentro de casa, fora de casa, todo momento, Deus. Às vezes conflitos, não com outras pessoas, mas conflitos com a gente mesmo. Conforme aquilo que Paulo fala, que às vezes nós queremos fazer coisas boas e a gente não consegue fazer. E nós não acordamos todos os dias querendo fazer coisas ruins, mas quando nos vemos, nós estamos fazendo coisas contrárias à tua vontade para a nossa vida. Mas obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor já nos tirou debaixo da condenação da lei e o Senhor nos transferiu para o seu reino de amor. Obrigado, Jesus, porque hoje nós somos não mais essa geração condenada, mas hoje nós fazemos parte desse reino cheio de vida, de luz, de graça e salvação. Obrigado, Jesus, porque esses desafios que nós temos no dia a dia são os mesmos desafios que o Senhor vivenciou no seu dia a dia. Quando o Senhor foi cuspido, ultrajado, abandonado por causa de cada um de nós, Senhor. O Senhor não exige de nós aquilo que não estava sobre ti. E a tua palavra fala, Senhor, que o Senhor nos dará tudo o que é necessário para que a gente possa vivenciar essa realidade. Que é te buscando todos os dias, estando cheio, prostrando o nosso coração e a nossa vontade diante da tua vontade. Mortificando a nossa carne, Deus, por uma busca diária de santificação na tua presença. Senhor Jesus, que não somente essa igreja, Deus, mas toda a igreja nesse país, Senhor, permaneça elevando o padrão da ética que o Senhor estabeleceu. Que a gente não negocie essa ética, reduzindo ela, Senhor, aos rudimentos desse mundo, Senhor, que são baixos, contrários à tua vontade. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor. Amém.